Depois teríamos os casos de estudos e, finalmente, como são 15 minutos de casos de estudos, podíamos voltar para um debate com perguntas e respostas e opiniões. A ideia é recolher o máximo de contribuições para melhorarmos o nosso entendimento sobre a problemática. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Eu, de facto, não vou fazer a apresentação. O senhor Casimiro Costa vai fazer a primeira apresentação. Mas eu quero aproveitar só um minuto de falar sobre a organização que patrocinou o workshop, a IANRA. IANRA é o Instituto Africano para Recursos Naturais e está a promover realmente estudos deste tipo e advocacia à volta do fenómeno em África do aproveitamento ou exploração dos recursos naturais com e claro, terra é uma dos recursos, parece que aqui em Angola, que tem realmente mais foco da sociedade civil e preocupações como as terras serão exploradas no país. O conjunto das organizações que vão participar neste workshop realmente são os antigos colaboradores do Red de Terra. Infelizmente, a Red de Terra, desde a campanha à volta da Lei de Terra, já há 10 anos atrás, não está muito ativo, mas ADRA, DW, Mosaico, o Fórum de Kwanza Sul, Mãos Livres, CDPA, são organizações que ainda são preocupados com a problemática e direitos à volta da terra e estão a continuar a promover debates na tradição do Red de Terra. So, vou passar a palavra para o Casimiro, que vai fazer a primeira apresentação. Obrigado, senhora. Vou ficar aí porque quero manejar o computador para a questão dos slides, para a apresentação dos slides. Apenas como questão. Apenas para realçar o que o Sr. Alan havia dito, esta é uma segunda apresentação que se faz sobre a questão de terras em Angola, que, com os nossos parceiros, claros. E na primeira apresentação, a gente baseou-se essencialmente na questão da identificação do problema. Sabe-se que existe um problema, ou pelo menos existe um fenômeno que está aí à vista. Então, o que nós queremos na primeira apresentação fazer é convidar os nossos parceiros e fazer uma abordagem sobre o fenômeno que acontece, que é uma questão de aquisição de terra, que não é novo, apesar de um pouco desconhecido por nós, entre nós. Tá. E nesta segunda apresentação, o que a gente faz é, primeiro, dar uma overview, uma síntese, uma apresentação do problema e fazer quatro estudos de casos. Estudos de casos baseiam-se em situações particulares, específicas, cá em Angola, em que a questão de grandes aquisições de terras tem, por exemplo, agentes, não falamos apenas no vazio. Tá. Ok. E, claro, o meu trabalho cá, no princípio, será essa questão da apresentação formal do trabalho e depois teremos os colegas das diferentes províncias fazendo essa apresentação de estudos de caso. Ok. Na minha apresentação, eu falarei sobre grandes aquisições de terras em Angola, que eu considerei chamar por GAT, quer dizer, quando eu estiver a falar por GAT, que é a abreviação para grandes aquisições de terras, em Angola. Tá. E falarei do historial, sobre como é que, quais são os antecedentes e os precedentes deste fenômeno. Falarei da questão que nos interessa aqui em Angola, né? E iremos ter algumas recomendações, algumas conclusões. Tá, talvez a primeira pergunta que se impõe nesse caso é, mas o que é isso? O que é GAT? O que é uma grande aquisição de terreno? Porque, na verdade, o termo, o conceito de grande é bastante relativo. O que é grande para mim pode ser pequeno para outra pessoa. Mas por grandes aquisições de terras, que há um termo bastante discutível que se chama land grab, nós não vamos utilizar esse termo porque achamos que não é na verdade... Não identifica apenas a questão, não identifica completamente a questão de grandes aquisições de terra. Então, nós vamos chamar por GAT. Por grandes aquisições de terra, nós vamos considerar o processo de concessão ou de aquisição de terras, e geralmente é feita por empresas nacionais ou multinacionais, que fazem essas aquisições principalmente nos países em vias de desenvolvimento. E como sabemos, a África é dos continentes, ou o continente que contém a maior parte dos países em via de desenvolvimento. Então, nós estamos em África, somos africanos, e esta questão, sendo uma questão que aflige os países em via de desenvolvimento, também aflige os países africanos, principalmente Angola, nesse caso. Yeah. Como disse, é feito por agentes ou investidores nacionais e internacionais, podem ser pertencentes ao governo ou podem ser também privados. E a principal, ou um dos principais objetivos das grandes aquisições de terra, deste fenômeno de grandes aquisições de terra, é a questão alimentar e a questão de produção de fontes de combustível renovável. Como se sabe, em 2007, 2008, durante o período da crise financeira mundial, também se decorreu uma outra crise que se chamou a crise alimentar mundial. Então, com esta crise alimentar mundial, as multinacionais ou empresas com algum poder financeiro, né, eles acharam que talvez a solução para alguns dos problemas ou a solução da crise também seria investir em mercados emergentes e principalmente investir na questão da alimentação e fontes de combustível renovável, visto que o óleo ou o petróleo, o preço do petróleo subia, né? Asfixiadamente, estava sempre a subir, não se via uma perspectiva desse. E achou-se que a questão de investir em mercados emergentes, principalmente na questão de fontes de combustível renovável e alimentação, seria uma das vias para suprir e talvez perspectivar o futuro, visto que a população mundial, né, as tendências estatísticas é que a população mundial cresça e que precisará mais de alimentação. Tá. Mas, ainda falando da história de grandes aquisições de terras, bem, este fenômeno não é recente, é um fenômeno que data, por exemplo, se a gente for a ver na história de África, nós, ou nosso continente, tem se debatido bastante com essa aquisição de terrenos, começando, talvez, se quisermos ir mais a fundo na questão da colonização, e talvez, mesmo depois da nossa independência, muitos dos terrenos não pertenciam, por exemplo, aos nativos, pertenciam, por exemplo, aos grandes fazendeiros, né? E depois daquele processo, houve a questão, por exemplo, das pessoas com maior poder econômico e político adquirirem as terras, em vez de devolver as terras que anteriormente pertenciam às camponesas, pertenciam aos populares em uma dada região, as pessoas com maior poder econômico e político usurparam, podemos assim dizer, da terra de uma boa parte dos populares. Então, esse fenômeno de GAT, de grandes aquisições de terras, não é recente, não é uma novidade para, pelo menos, nós africanos. Tá. Nas estatísticas feitas, pelo menos, pelo World Bank, disse que mais de 70%, é um fenômeno mundial, o GAT, grandes aquisições de terra, mas, segundo as estatísticas do World Bank, é que 70% desse fenômeno, ou das aquisições de grandes terrenos, ocorre em África. Por isso, uma das razões, né? Sabendo que somos, a África tem um maior número de países em desenvolvimento, e este fenômeno é mundial, mas 70% do fenômeno ocorre em África e, claro, né, é uma razão de preocupação, ou pelo menos não de preocupação, de interesse para nós estudarmos quais são as consequências, quais são os benefícios para nós africanos com esse fenômeno. Tá. A questão que se impõe, então, é, sabendo que África é um continente em vias de desenvolvimento, pelo menos as pessoas pensam, por exemplo, maneiras mais eficazes de desenvolver o nosso continente, uma das questões que nós poderíamos, pelo menos, ter em mente, por que que devemos nos preocupar com gato? Por que que nós devemos estar interessados com, ou pelo menos, ter essa preocupação, né? Talvez não no sentido de conotativo, que é não no mau sentido, mas por que que deve ser do interesse do africano ter essa mente, ou ter essa noção de gato? Né? Uma das razões que a gente estava a perguntar é, será que gato vai contribuir para resolver alguns problemas dos populares africanos, visto que nós já ainda nos debatemos com alguns problemas que muitos dos países já resolveram, como a fome, a pobreza, o desemprego. Será que gato vai proporcionar, será um dos fatores que vai proporcionar, ou vai ser uma das alavancas para o desenvolvimento de África? Ou será que vai ainda, tal como tem sido o petróleo e alguns recursos naturais de África, vai ser um dos focos para que haja maior desequilíbrio social em termos, por exemplo, de pobreza e distribuição de riqueza do continente africano? Tá? E durante essa abordagem, nós não vamos dar aqui nenhuma resposta de certo ou errado, mas vamos, pelo menos, olhar para a questão com olhos de ver e saber se cada um de nós terá, pelo menos, a sua conclusão sobre essa questão. Tá, então, qual é o nosso ponto? Onde é que estamos em questões de gato? Qual é o nível, né, de grandes aquisições de terrenos em Angola, particularmente? Bem, há alguns antecedentes históricos que dão conta que antes da nossa independência, ou depois da nossa independência, antes da independência, desculpa, ou durante o período da colonização, Angola, como acho que boa parte da audiência sabe, é um dos países maioritariamente agrícola, ou seja, a economia angolana dependia quase que, né, essencialmente dos produtos agrícolas, como algodão, açúcar e tantos outros produtos. O café, por exemplo, acho que é um unânime, né? Muita gente sabe que Angola, por exemplo, foi, acho que várias vezes, o segundo maior produtor de café a nível mundial. Então, nós temos esse potencial agrícola, pelo menos é o que a história nos diz. Não se sabe se, com o decorrer dos anos, o nosso potencial agrícola foi decaindo. Então, e há outras questões, para além da questão, né, da nossa produção agrícola. Nós sabemos que mais de 80% dos utentes de terrenos não têm nenhuma documentação legal, ou seja, as pessoas que vivem, por exemplo, nas localidades ou nas províncias do interior, não têm nenhum documento que, caso alguém ou uma multinacional que tem mais poder aquisitivo ou mais poder de compra chegue com um documento ou faça alguma coisa e de algum modo receba um documento, não há um mecanismo de defesa, pelo menos para a maior parte das famílias, para que cheguem e contraponham com um documento dizendo que este terreno é meu, foi-me concedido pelo Estado e assim em diante. Então, mais de 80% dos utentes de terrenos não têm nenhuma documentação legal que dá-lhes conta de que este terreno os pertence. Apesar de que a lei ainda assim protege, né, de alguma maneira, essas pessoas também. Tá. Ainda atualmente, se nós podemos dizer, bem, isso é apenas passado, atualmente talvez nós não dependemos assim tanto da terra, mas estatísticas dizem que atualmente mais de um terço da nossa população ainda vive da agricultura de subsistência, ou seja, a terra ainda é a empresa de um terço das famílias angolanas. Tá? E outra estatística é que 33% do território angolano, pelo menos segundo as estatísticas, é boa para a agricultura. Não necessariamente que seja em terra arável. Terra arável é apenas 3,21%. Mas 33% é boa para a atividade agrícola, por exemplo, criação de gados, a agropecuária e tudo mais. Então, temos pelo menos algum potencial, né? Algum potencial para a atividade agrícola. E de acordo com a nossa lei, a lei que foi aprovada há bem pouco tempo, acho que 2008 ou 2010, diz que a terra é propriedade do Estado. Talvez aqui a questão seria quem é o Estado, né? Dizemos que nós somos Estado, né? Mas o governo tem essa tem esse poder de conceder ou fazer concessões de terra, ou seja, dar um documento de modo que alguém tenha a terra ou não, né? E tem essa liberdade, por exemplo, de se achar uma terra interessante para os seus projetos, desalojar um número de pessoas populares, de modo que... Yeah. Não temos, por exemplo, nós não podemos dizer que essa terra é minha e o governo não pode fazer nada sobre isso. Um minuto, desculpa. Ok, nós agora vamos falar propriamente sobre os prós e contras, né, da nossa, deste fenômeno. E para que isso fosse possível, nós fizemos uso de alguma informação online. Uma delas é este portal, né, em que faz como se fosse um polícia, faz uma pesquisa sobre o que, que tem acontecido no mundo quanto à questão de grandes aquisições de terrenos. Tá, então, neste website, se quem estiver interessado pode consultar, né, é livre. Neste website faz-se, por exemplo, a pesquisa de em que país ou em que continente e quantos, por exemplo, qual é a quantidade de terra, por exemplo, que as multinacionais ou empresas têm, por exemplo, em seu poder. Tá? E uma das coisas que a gente achou interessante é que, claro, né, como vimos no slide anterior, que 70% desses negócios têm acontecido em África. Então, se quisermos saber mais dados sobre o land grab, acho que este website é bastante interessante. Apesar de que, ainda assim, no nosso país, por exemplo, se quisermos saber mais sobre o nosso país, temos pouca informação, principalmente porque o nosso, ou pelo menos o executivo, não temos muita informação online. Não temos muita informação online. Mas podemos fazer pelo menos um estudo comparativo para saber como é que vamos em questões de grandes aquisições de terra em África, na Europa e outros continentes, e mesmo entre países africanos, que é bastante interessante. Tá, e ainda assim, mesmo baseado neste website e noutras informações que a gente conseguiu obter, nós fizemos um cadastramento de quais são as empresas, pelo menos, estamos a falar apenas de empresas agora, depois iremos falar, o estudo de caso, vamos focalizar mais em questões de entidades singulares que também estão envolvidas nesse fenômeno de grandes aquisições de terrenos em Angola. Então, nós conseguimos encontrar, fizemos uma matriz em que encontramos algumas empresas que adquirem ou que estão nesse negócio de grandes aquisições de terra. Uma delas é a empresa Eurico Ferreira, é uma empresa portuguesa que está operando no Zaire. Foi concedida a esta empresa mais de 30 mil hectares de terra e, claro, né, como dissemos antes, a sua intenção inicial é para a produção de energia renovável, tá? Produzindo cana-de-açúcar, e este investimento vai mais ou menos 200 milhões de dólares norte-americano, que é muito dinheiro vindo para Angola, né? Então a nossa questão também será, bem, se estamos a ter tanto dinheiro assim, qual será o impacto destes grandes investimentos para questões não só da produção de biocombustíveis, que é uma, pelo menos o que eles, a intenção inicial da empresa, o que eles querem fazer, creio, uma empresa tende a fazer lucros, né? Mas nós também queremos saber qual será o impacto para a resolução, pelo menos nas populações locais, ou para a resolução de alguns problemas que nós africanos temos, né? E visto também que a questão das terras, quando se vai adquirir toda essa terra não, vamos dizer que a terra estava completamente baldia, sem ninguém vivendo lá. Normalmente acontecem conflitos entre empresas que precisam de uma quantidade de terra para atividade agrícola e alguns populares que já utilizavam essas terras. Então, como é que esses conflitos têm sido resolvidos? É uma questão a se ter em conta. Para além da Eurico Ferreira, temos a Biocom, que é um consórcio entre empresa brasileira ou empresários brasileiros e angolanos, que opera no Cacuzo, em Malanje, e também, quase a mesma, batemos na mesma tecla, que está na questão da produção de biocombustíveis também. Né? E temos a Lonro Agriculture, que é uma empresa do Reino Unido, que opera em três províncias, pelo menos até agora, que são Uish, Zaire e Bengo. O seu ênfase, creio, é para a produção de arroz, é mais questão alimentar, né? E começou, ou seja, obtiveram a licença em 2009. E o terreno total, ou até a data presente, é de 25 mil hectares de terra também. Tá? E se vemos ainda abaixo, estamos a ver que aqui nós temos alguns mapas sobre onde vêm os investidores, por exemplo. Onde vêm os investidores? Estamos a ver, por exemplo, a Ásia, a América Latina, Europa, América do Norte, Oceania e tudo mais. E se formos a ver, por exemplo, números de hectares, né, em milhões, e o número de hectares, por exemplo, que são reportados, como é que esse, ou quão claro tem sido essa questão de grandes aquisições de terras em Angola? Nós podemos ver, por exemplo, que há esta quantidade, que é aproximadamente 34,3, né, milhões de hectares, né, adquiridos, e este em milhão, é o que está a ser reportado. Ou seja, há alguma quantidade de terreno, né, nós estamos a fazer o estudo para saber qual tem sido o efeito de grandes aquisições de terreno, mas nem toda aquisição de terreno, ou seja, nem toda a informação que nós temos é tudo que está a acontecer. Há muito a acontecer para, como se diz, né, behind doors. Right? Yeah. E mesmo os investidores também, se formos a ver, a maior parte dos investidores, ou seja, boa parte dos investidores, por exemplo, está na América, né, são asiáticos. O mesmo acontece neste lado, está em África. Boa parte dos investidores são asiáticos, talvez pelo fato, por exemplo, da China e muitas empresas asiáticas têm. As relações entre Ásia e China e África têm aumentado ultimamente. E os africanos que fazem investimento no seu próprio continente, 6,4%. Né? Enquanto que quase não se faz nenhum investimento africano nos outros continentes. Tá? E em Ásia, a maior parte dos investidores, ou seja, a maior parte dos empresários, companhias que fazem investimentos em Ásia são asiáticas. Tá? Então, em África, majoritariamente, há empresas asiáticas, algumas africanas e empresas europeias fazendo esse tipo de negócio. Tá? Tá, como disse, a matriz que nós desenvolvemos é esta que está aqui, em que lidera a... Isto é apenas na questão de Angola, né? Não na questão africana. Em que lidera a Lonro Agriculture, a Glenol, a Eni, em que nós estamos a fazer o país, qual é o investimento, ou seja, qual é o ganho, pelo menos em termos econômicos, para o nosso país, onde é que está localizada, qual é o terreno e onde é que a gente encontrou a informação, né? Porque não adianta alguém chega, acorda e diz: eu sei de uma empresa que está a investir US$1 bilhão sem ter uma referência. Né? E ainda estamos na busca, estamos ainda à procura de mais informações sobre essa questão, mas, como disse, esta questão é apenas com empresas, não questões sobre entidades individuais. E as entidades individuais também têm um impacto na vida dos populares. Tá. Agora nós vamos falar sobre as questões para Angola. Todo esse investimento, quais são as vantagens, quais são os ganhos que nós, angolanos, ou seja, a população angolana terá, ou nós achamos que... Qual é o benefício para nós, angolanos? Né? E quais são, talvez, as coisas que são menos boas para os angolanos? Bom, uma das grandes vantagens que um negócio incrementa num país, primeiro é a diversificação da sua economia. Nós sabemos que o nosso país é quase que, né, até bem pouco tempo, tem sido completamente dependente da exploração petrolífera. Então, com mais diversificação em termos de economia, um abalo no preço do petróleo, apesar de que ainda assim afeta outros setores da economia, mas não terá aquele impacto que teria, por exemplo, se apenas dependêssemos completamente ou quase que totalmente do petróleo. Então, a diversificação da economia seria um ganho para os gatos em Angola, né? Grandes aquisições de terras. Tá? A criação de emprego também, porque apesar de que é discutível, e a gente vai falar isso também na desvantagem, mas sempre que há investimento num país, a tendência é, se não muitos, pelo menos alguns angolanos serão empregados por essas empresas. Então, cremos que a criação de empregos é um dos ganhos que grandes aquisições de terras em Angola terá. Tá? Segurança e autossuficiência alimentar. Esta vantagem talvez seria um pouco discutível também. E principalmente agora, por exemplo, em que a gente não está na época da Guerra Fria, não podemos muito falar da questão da segurança alimentar, porque a economia é quase que global, né? O que se produz na China é imediatamente, em dias, a gente pode consumir cá. Mas ainda assim, a autossuficiência alimentar é pelo menos um dos emblemas que alguns líderes africanos têm em dizer que nós não podemos apenas depender das exportações, né? Então, creio que se a gente produz mais arroz, produz mais outros alimentos que a gente vai conseguir exportar, então nós podemos ter, pelo menos não assegurada, mas menos dolorosa nessa questão da autossuficiência alimentar. Tá? E, definitivamente, aumento das receitas do OGE. Embora não sendo todas elas empresas nacionais, algumas empresas vão ter de pagar impostos e tudo mais, e isso aumenta as receitas do nosso orçamento geral do Estado. Eficiente uso das nossas potencialidades econômicas também é um fator a ter em conta, porque, sendo um país que tem recursos hidrocarbonetos, petróleos, diamantes, recursos minerais, se a gente associar a isso a outra potencialidade, que é a questão da agricultura, que a gente já viu que o nosso país também tem algum potencial agrícola, então, usando ambos ou todos os setores potenciais da nossa agricultura, da nossa economia, isso favorece, ou seja, faz com que a nossa economia esteja mais autossuficiente, mais forte e capaz para competir com outras economias. Né? E agora que estamos a falar, por exemplo, no âmbito da SADC, em que vamos abrir as portas para produtos dos nossos irmãos nos outros países, se a gente tem empresas fortes cá, nós podemos até exportar para os países vizinhos. Tá? E investimento em possíveis formas de energia renovável. Nós sabemos que a questão do petróleo não é uma questão eterna, né? O petróleo termina, é um recurso, é uma extração do nosso recurso. Enquanto que a agricultura, nós temos essa potencialidade de produzir hidrocarbonetos, ou seja, com a produção de cana-de-açúcar e tantos outros produtos agrícolas, nós ainda assim podemos diversificar, mesmo no setor petrolífero, não dependendo apenas dos minerais, ou seja, do petróleo. Claro, existem outras vantagens que é possível que eu não tenha mencionado cá e os colegas nessa apresentação podem pensar nelas, né, e podemos talvez acrescer cá no outro estudo. Tá, mas, claro, não só vantagem temos, né? Porque se fossem só vantagens, talvez a gente ficaria feliz e apenas isso, mas temos também alguns pontos menos bons nesse lugar. Pelo menos nós achamos que há alguns pontos menos bons. E uma delas são as desvantagens econômicas. Porque nós sabemos que a questão da terra, pelo menos na tradição Bantu, né? A terra é uma... Pelo menos o que a gente já sabe, que 80 ou um terço da população angolana vive da questão da agricultura de autossuficiência. Então, a terra é a sua empresa, depende muito da terra. Se houver um conflito entre um investidor estrangeiro ou mesmo nacional que venha para cá e tome a terra, por exemplo, de 10, 4 famílias, estamos a contar com 10 famílias sem empresa, né? Desempregadas, completamente dependentes. Então, cremos que a perca, por exemplo, do maior econômico, ou seja, a perca das empresas, das pessoas, é uma das desvantagens que grandes aquisições de terras podem ter. Insuficiência de postos de trabalho. Há feitos estudos que indicam que, apesar de que uma das vantagens, já que nós mencionamos há bem pouco tempo, é a questão de que investimento em Angola produz emprego, mas se formos a ver, normalmente quando se faz essas agricultura de subsistências, Normalmente toda a gente naquela família trabalha, mas uma empresa que está à procura de lucro vai procurar os melhores, então não vai empregar todas as pessoas numa dada localidade, apesar de que, por exemplo, antigamente todas as pessoas naquela localidade usufruíam, né, das suas empresas, porque era familiar, então toda a gente trabalhava. Quando vem essas multinacionais, pega-se apenas dois, três ou talvez um pouco mais, mas não será o mesmo número de empregos gerado antes, não será o mesmo reposto quando há essa grande aquisição de terras, principalmente em termos de conflitos. Bom, se saliente isso. E, claro, com isso haverá aumento da desigualdade social, o que a gente estava, pelo menos, com receio que acontecesse, porque se existir, por exemplo, algumas pessoas ganhando mais e outras pessoas sem emprego completamente, então haverá as desigualdades sociais, o desequilíbrio nas receitas do país e com todos os problemas que pode acarretar, como, por exemplo, doenças, aumento da taxa de mortalidade, violência e todos os outros problemas sociais que desigualdades sociais podem acarretar. Pode também ser ainda um fator de fome e insegurança alimentar. Se deram conta antes, nós dissemos que a segurança alimentar foi uma das vantagens de GATS em Angola, porque maior produção, maior autossuficiência. Mas há um receio, pelo menos há muitas, até a ONU já se pronunciou sobre este receio, de que quando se vira para... Porque petróleo dá dinheiro, queiramos ou não. Então, se se virar apenas para... Este perigo de se virar apenas para produção de biocombustível e não se produção, por exemplo, de alimento para a população, então há esta questão de que a maior parte da terra que usava-se para alimentar os populares vai ser usada não para alimentar, mas para produzir produtos que sejam utilizados para questões de petróleo, né? Para alimentar os carros. E normalmente pouca gente cá, ou pelo menos nos países em desenvolvimento, tem carro. Vão mais para os países que, na verdade, precisam de mais energia. Tá? E, claro, como dissemos, é possível que haja outras desvantagens econômicas que não tenha mencionado. Então, as desvantagens não terminam por aí. Há outras desvantagens socioculturais, né? Porque, como Bantu, como eu dizia, a terra não é apenas a empresa. Normalmente diz-se que se tira a terra a um Bantu, tira-se parte dela, ou talvez um pouquinho mais que isso, né? Porque terra identifica, pelo menos na tradição Bantu, e não só, creio que muitas outras tribos africanas, a terra não tem apenas esse valor de produzir para comer, mas é uma identificação cultural com a terra. Então, esse patrimônio cultural que as famílias normalmente se veem afastadas abruptamente também pode causar um, pelo menos, né, é uma grande desvantagem neste caso. E com isto há a perca dos hábitos e costumes da população ou da tribo. Há, por exemplo, a perca da identidade cultural. A pessoa já não se revê naquela terra, porque naquela terra ele, por exemplo, usava a terra para fazer, por exemplo, atividade agropecuária ou para criar bois. Agora estão apenas vedar uma enorme quantidade de terra, por exemplo, para produzir milho apenas. A pessoa não se identifica, olha para a terra e pensa que aquilo não é o lugar em que cresceu, né? Não tem essa conexão de identificando a terra como parte dela, como era antigamente. Tá. E para além dessas desvantagens socioculturais e econômicas, temos também desvantagens ambientais, porque sabemos que normalmente quando as empresas vêm para a questão, por exemplo, de produção, né, produção em grandes massas, eles não usam, por exemplo, os mesmos métodos rudimentares, podemos assim chamar, que as famílias, quando faz-se agricultura de alta subsistência, fazem. Eles normalmente vão usar os métodos mais de último grito, como se diz. Pode-se, por exemplo, optar pela questão de usar fertilizantes, vários produtos químicos que ajudam na produção rápida, né, e eficaz, digamos assim, para os seus intentos, mas também pode ser um inimigo para o ambiente, né? Questão de desflorestação, por exemplo, não se quer produzir, não se diversifica. Normalmente as empresas vão querer apenas produzir uma única cultura num terreno em que praticava-se várias culturas. Então a questão da fauna também pode estar afetada. A degradação do solo, como dissemos, poluição das águas, porque quando se irriga, normalmente onde faz-se a agricultura, temos rio em que se a pessoa usa fertilizantes pode, por exemplo, ir para os rios e matar os peixes, outros seres vivos que lá estão. E com isso, por exemplo, há certos animais que podem emigrar, né? Saem daí e vão, por exemplo, para outros lugares. Então, a perca de habitat de alguns animais também tem a ver muito com isso. Claro, há algumas desvantagens ambientais e algumas vantagens ambientais que as pessoas também podem encontrar nisso, né? Então, e temos aí outro ponto que é o chamado efeito chinês. Nós sabemos que Angola e China têm estado, as relações entre Angola e China nos últimos tempos têm se intensificado bastante. Então, nós estamos em colaboração com uma colega chinesa que está estudando na Universidade de Pequim, mas a gente ainda não terminou de fazer o documento, então temos apenas esse item em vista, né? Algo que é possível que daqui a algum tempo a gente publique isso na internet e esta parte do efeito chinês também esteja presente. Por enquanto temos pouca informação sobre qual é a questão. Sabemos que há chineses investindo ou interessados em gatos em Angola, mas há pouca documentação sobre isso por enquanto. Ok. Depois disso, antes ainda de passar mesmo para as conclusões, é bom que se saiba que depois da minha apresentação vai se fazer a apresentação de estudos de caso. E durante a minha apresentação, eu simplesmente restringi na questão de empresas ou multinacionais ou mesmo empresas nacionais que estão interessadas em grandes aquisições de terra. Mas na verdade, ou pelo menos na nossa questão, em Angola, não é apenas, ou não são apenas multinacionais interessados em grandes aquisições de terra. Bem, nós podemos, de novo, redefinir a questão de grande. O que é que nós podemos chamar de grande, né? Porque o que uma pessoa singular vai chamar como grande, por exemplo, eu sou um fazendeiro e quero, por exemplo, adquirir 10 hectares de terra, 10 mil hectares de terra, uma multinacional vai querer 30 mil ou mais, né? Mas ainda assim, se formos a considerar com o efeito que causa nas famílias, 10 mil hectares de terra pode ser o sustento para pelo menos muitas pessoas. Então, nos estudos de caso, vai-se fazer a apresentação principalmente de conflitos, ou seja, casos de GAT envolvendo entidades particulares ou pessoas singulares e famílias. Ainda não temos muita informação sobre como é que vai nesse caso das empresas, ou seja, das multinacionais. Temos pouco estudo de caso sobre isso. É possível que num futuro breve a gente tenha mais. Então a gente vai falar mais de pessoas singulares que têm uma enorme quantidade de terra, mas não obterão simplesmente, obterão-na movendo os populares ou fazendo um outro artifício de modo que obtenha ou usurpe, né, dos terrenos de um bom número de populares também. Tá? Então, nas conclusões, talvez land grab não seja... talvez grandes aquisições de terras em Angola não seja um problema muito grave em Angola, principalmente pelo fato de que a gente apenas adquiriu a nossa paz em 2002, né? E ninguém estava pensando em fazer grandes aquisições de terra, mas é um fenômeno que tem vindo a crescer, principalmente nos últimos anos, com a estabilidade e o crescimento econômico que o país tem tido. Mas para muitos países africanos, já tem sido um problema muito grande, por isso mesmo é que a gente está a fazer este workshop de modo que a gente consiga antever os fatos. E a ONU, né, tem também se debruçado sobre essa questão e na última reunião, acho que foi em maio de 2012, né, eles chegaram a um conjunto de diretrizes, mas infelizmente essas diretrizes são apenas voluntárias, quer dizer que não são obrigados, ou seja, os estados que estão a influenciar, que têm a presença desse fenômeno, não são obrigados a obrigar as empresas envolvidas para que sigam essas diretrizes, são apenas voluntárias. Então, uma delas é respeitar os direitos das comunidades afetadas. Por exemplo, quando há um conflito de terra entre uma multinacional ou talvez mesmo uma pessoa singular e um conjunto de populares, que se respeite os direitos dessas pessoas, que não se chegue apenas, como se diz, né, money talk. Não, que o dinheiro não fale mais alto, né, que se respeite os direitos acima de tudo. Que a lei esteja acima do dinheiro ou do poder financeiro. Tá. Que se faça o deslocamento do equilíbrio de poder em favor dos titulares das comunidades. Porque normalmente o que se tem feito é, por exemplo, uma empresa, né, vem com a sua documentação, por exemplo, trata no governo central ou coisa parecida, e chega e com aquele documento consegue desalojar milhares de pessoas. Então tem de se fazer pelo menos reverter ou equilibrar esse caso, né, que os direitos comunitários também se façam, tenham pelo menos tanto ou igual valor que as pessoas que têm mais poder financeiro. Tá. Que se respeite e proteja os direitos de terra existentes também, que se assuma a responsabilidade na cadeia de fornecimento. Isso é mais, por exemplo, na questão em que uma multinacional está a produzir, por exemplo, alimentação e normalmente faz-se a exportação direta, ou seja, não há, por exemplo, a questão de produzir para também para o local em que estão a produzir, usa-se a terra, toda aquela terra aí, usa-se para produzir, por exemplo, o que quer que seja simplesmente para exportação, né? E há um outro conjunto de obrigações. Tá. As questões, ou seja, uma das questões que fica patente, ou pelo menos que a gente está concernente, é pelo menos três, né? Uma delas é o equilíbrio entre o legal e o moral, né? Será é possível que nem todas as questões, como sendo grandes aquisições de terra um fenômeno novo, é possível que muitas das questões não estejam ainda pelo menos estipuladas em termos de lei, né? Mas a nossa pergunta ainda assim persiste, né? Quais são as obrigações, ou seja, o que é que as empresas envolvidas em grandes aquisições de terrenos devem fazer, né, para que pelo menos se fazendo algo legalmente, eles sabem que vão causar danos tanto econômicos, socioculturais ou ambientais numa dada localidade ou numa dada região. O que é que elas devem ou pelo menos poderiam fazer para que se minimize esses danos, né? Se for, por exemplo, pela questão de lei, aplica-se a lei, mas se ainda não há lei, por exemplo, atualizada para esse caso, o que é que as empresas devem ou deveriam, né, fazer para que se minimize os danos desses conflitos de terra? Tá? Outra questão é, nós somos, todos os nossos parceiros, pelo menos, são de organizações não governamentais, nós chamamos algumas pessoas que estão vivendo essa situação, que virão aqui depois de mim. Mas o que é que as organizações não governamentais, ONGs, vulgo, devem ou pelo menos deveriam fazer para que se evitem situações piores, né? Um dos casos que eu mencionei aqui é, por exemplo, não sei se alguns dos colegas sabem cá, que em Madagascar houve um golpe de Estado em 2009. E uma das razões principais advogadas pelos golpistas foi de que o governo de Madagascar deu, pelo menos, né, 90% do seu território arável concedeu a aquisição a uma empresa sul-coreana, né, para que ele usasse aquela terra para 99 anos, creio. Então, e claro, né, isso deu alguma revolta, ou pelo menos se não deu, foi a desculpa legítima que os movimentos golpistas, né, tiveram. Então, o que é que nós devemos fazer, visto que estamos a um país em construção agora, o que é que devemos fazer para que se evite situações tão extremas como essa, em que há, por exemplo, completa manifestação, não só civil, mas também militar, contra leis que se façam, que normalmente a tendência dessas leis é promover o desenvolvimento rápido, né? Mas o que é que devemos fazer para que, pelo menos, esse tipo de tensões sociais sejam evitadas? E outra questão é a segurança e autossuficiência alimentar versus a questão do biocombustíveis. É uma questão que também é mundial, ou seja, é inerente, né? Há muita questão sobre como é que será que esses dois objetivos podem ser alcançados sem que sejam conflituosos? Será que é possível produzirmos fontes de energia renováveis e ainda assim termos em mente, ou seja, sermos objetivos e práticos em resolver a questão da pobreza, que é pelo menos a nossa questão maior nesse caso? Será que é possível fazer isso? Ou devemos focalizar num deles, né? Pobreza, então vamos combater a pobreza e pelo menos minimizar a questão de biocombustíveis, ou fazer o inverso? Tá? Essas são algumas das questões. Algumas questões ou esclarecimentos que os colegas quiserem fazer, por favor, façam anotação, que depois das apresentações a gente vai voltar a debater. Muito obrigado. Talvez para irmos ganhando tempo, queria chamar, estava visto uma apresentação do caso de estudo do Bailun, ou talvez pedir os colegas que vão apresentar o caso de estudo, né? Se pudessem sentar e íamos pedindo o que era para fazer a sua contribuição. Eu sei que está previsto algum colega do Bailundo, das Lundas, que alguém das Mãos Livres não? Acho que está aqui também. Temos o caso de estudo do Kwanza Sul. Yeah, eu acho que podem vir sentado, por favor. e o caso de estudo dos Gambos. A ideia é aprendermos com estes casos práticos, né? Os colegas vão apresentar, vou pedir que sejamos criteriosos, né? 15 minutos fazer uma apresentação. Acho que no caso do Kwanza Sul, como vai apresentar dois casos, não? Então, um pouco mais de tempo, 20 minutos, e depois vamos poder debater na base de assuntos muito concretos, né? Tentamos ter uma discussão mais terrenal. Eu gostaria também de ver os outros casos, ficando aí a questão da visibilidade. Eu não sei se todos vão apresentar PowerPoint, esta é a primeira questão, acho que nem todos. Acho que todos. Todos? Então é melhor começarmos a chamar. Está bem, faz sentido, peço desculpa. Então vamos pedir ao colega do Bailundo. Só apresentar o nome e explicando um pouco o caso. Eu vou pedir a todos que recebam as perguntas, né? Eu sei que vamos ter assim uma série de casos ao risco de nos perdermos, mas depois vamos tentar dar o espaço para uma discussão mais alargada. Vai falar em um mundo, né? Talvez explicar um pouco quem é, alguém que vai falar na língua nacional ambulante. Então vamos ter uma tradução para melhor podermos entender, né? É uma pena, não sei se resumimos um pouco para ela na apresentação do Casimiro, mas não foi possível. Talvez as próximas apresentações se pudesse também sentar em um lado e resumindo o que se está a debater. Porque senão criamos uma situação de discriminação. Muito obrigado. Sim, sim. A Pandula. A Pandula. Eu quero que tu vai logo lhe dar uma. Bom dia. Bom dia. Pode sentar, né? Sim. Deixa eu cantar mais para nós falar. Sim, aquele terminal, desliga aí e liga o centro. Se colocar aqui no centro, podem falar os dois. Sobre o mesmo micro. Ok, muito bom dia e desde já agradecer o convite que foi endereçado à ADRA para, de certa maneira, partilhar um estudo de caso em comunidades onde a ADRA intervém. Talvez muito rapidamente dizer que, para quem não conhece, a ADRA é uma organização não governamental, fundada em 1990 e está vocacionada a apoio ao desenvolvimento rural, né, na base de um plano estratégico e como atuação tanto três grandes programas, que é o desenvolvimento local e sustentável, cidadania, educação formal, lobby, advocacia e desenvolvimento organizacional. Portanto, dentro desses programas, a ADRA trabalha a componente terra já faz tempo e muito melhor do que nós, se calhar os fatos falam por si. Estamos nesta altura em 6 províncias, com a sede cá em Luanda, desculpe. Temos um universo de 22, portanto, intervimos em 22 municípios, 39 comunas e 500 aldeias, com um número de aproximadamente 91 famílias e 493. Eu vou passar rapidamente a palavra ao líder e então vamos começar a dialogar. Obrigada. Meu nome é Justino Tivinda, de Nitiwe Yako Mbango, comuna Yolubemba, município Bailundo, província Wamba. Portanto, ele está a fazer a apresentação, é Justino Tivinda, natural do Bailundo, da província do Wamba, município do Bailundo, comuna da Luvemba, na Umbala de Bango. Chanuala Kulo Onepa Yoritangi, Vigaselo Kupita Kumbala Yombango, Okambala Kuenda Olupili. Portanto, de maneira resumida, vou passar o objetivo, tanto o que eu tenho que partilhar aqui. É um conflito que está a decorrer nas Umbalas de Bango, Kambala e Lupili, tanto que congrega 12 aldeias. Este chacalaco saiu em fevereiro, por irmão, de 2008. Hoje, a administração e a Tulaleca Kuti, Kuli Uma Yongola, o Capau Fazenda, Panhuacho. E um engenheiro agrônomo, kwenye yokapa fazenda kenyana kuna kutio manu havalingi lako ovo pangevalo kwenye chakamkwavo kenyana nacho kuna kuti tuka tuka tela kwa pondolo vacho tela lo makini kwenye ondakacho itwayeva kwa hivyo kalo ngati yocho hei ya kangina wabisengelio manu muna kutio manu wando kutekwila noke kwa administrasamu yangati yawo yolakamwe kwenye tuatava alamanta rota. Portanto, tudo começou em 2008, no mês de fevereiro, quando um empresário, tanto agrônomo de profissão e brasileiro de nacionalidade, foi junto à administração, portanto, solicitar uma área de 10 hectares para trabalhar na aldeia. E porque é uma área em que as comunidades não tinham ali nenhuma ação, e atendendo a solicitação da administração, então cederam os 10 hectares desta área que é denominada Nhana, portanto é uma área na comunidade. Quando a gente vai para o Pange, quando a gente vai para o Kaya kuti usenge una manu bakala lokuli tekwila kwenye usenge wose wakupaliwa wakupala kwisoka mili hectares. Portanto, depois de um tempo, o fazendeiro passou de 10 hectares para 1000 hectares, portanto, muito fora da área em que anteriormente se tinha negociado com a comunidade. No que é época kulinga upange mulio vapia vo manu kwenye ovikula vimu vyo manu vya nyoleha ovo epungu, ovo tombo kwenda ochipoke no kechose cha nyoleha omweye wakapata palo mwele vo vapia mwevo manu kwenye wakala epese mwelealo kwenye manu vatema-tema chakala mwutimbi ndo kubeta chindele yapaya chakiseke cho kuti ndaka yanda kwa administração chakiseke cho kuti. Ok, então ele começou os trabalhos e foi talionando as áreas, tanto a abertura de estrada para algumas benfeitorias, provavelmente na fazenda, e na abertura de estrada, desbravamento de terras, foi destruindo cultura das famílias, concretamente milho, feijão, mandioca, portanto, cultura de sobrevivência das famílias, de subsistência. Sim. No que é para o Nholeha, foi para a Tchuevie, Tchuevie, Tchuevie, wacha vimwe olo palata kubana bakwete kunawe byanyoleha abawaha 2000 aba 3000 apa 4000 chandependela ngo kwicho munu chanyoleha. Ok, após esse estrago, então as comunidades revoltaram-se, que nesse dia quase que elas iriam por cima do fazendeiro, e ali ele achou que devia então indemnizar as famílias pelas culturas destruídas e foi dando um valor ali de 12 a 4 mil kwanzas, independentemente da área de cada família. Olombala vikasi ilo chitangi chacho chivikasi vitatu, ombango, kambala, olupili, vochosi chacho vambavacho vakasi mamatela 12 kovamba. Portanto, isto afeta três ombalas, que é Bango, Lupili e Kambala, e num total de 12 aldeias, prefazendo ali 5.800 e tal famílias. Portanto, são as famílias afetadas. Já, quando eu vou entrar, eu tenho que falar com o meu povo, ou o meu caso, eu vou ter que fazer isso. Lá está lá, eu vou ter que fazer isso. No que o wingi waliyeva kusapilako o adra ocho itukwatise. Após isso, então, a comunidade, como a administração não favorecia a comunidade, deslocaram-se à adra, uma vez que é uma das áreas de intervenção da adra, então colocaram esta questão à adra. No que vamos levar advogado. O adra é vanja advogado, não que vamos olhar o coco, o área é choco, um janjatete, o alibangula lo win, damo pipanho, o vitangiria o invacuete. Não que é um daga, o vejo a camuquamo, advogado, vamos olhar o ali, o cubangula lo win, quenda, mwele fazendeiro. Ok, olhando pela dimensão do caso, a adra fez recurso a um advogado. Então, numa primeira fase, o advogado teve que ouvir as partes. Primeiro as comunidades, depois a administração, a comunidade, e realizou, então, um encontro na terceira fase com autoridades tradicionais, membro das 12 aldeias e o próprio fazendeiro, onde houve algumas constatações. Portanto, as famílias afirmam estarem a perder ou perderam as suas terras, saída dos jovens também por perca de terras, e tanto isto agrava de certa maneira também a questão da segurança alimentar. Não que o vejo e a advogado apola o documento que é fazendeiro que tem. Olha o documento que eu faço em David, que eu vou ler aqui, por isso eu sou mal assinada. Não que a assinatura é que eu ia cala e chocuti, vacinada ou não, e eu linga pi, kenyana. Não que eu ia cala a assinatura vai chocar. Bom, nessa auscultação também o advogado deu conta que três anos depois, portanto 2008 a 2011, conseguiu um documento, né? Um título desta fazenda, mas sobre uma declaração que a comunidade assinara sobre aqueles 10 hectares que tinham sido solicitados. Então, ele avançou com mais áreas e tem como suporte também nos seus documentos esta assinatura das comunidades. No que o pessoal para o povo tangi fica se logo continuar com o Winnie o Pinga. É com a tiso, o que tu põe da China estava, o milha guitarra é acho, o Mohandi, cá estava ele e o si, o tu põe a chale no leite, a tava já ele, o tu é de chala po, tende co wini, o tu o wini olite quilem. Tanto, está aqui a se afirmar que o fazendeiro ocupou, não trabalhou ainda os 1000 hectares. Mas, portanto, está todo neste documento. O que eles pedem é que, bom, um pouco que se pede aqui, que se calhar, ele trabalha apenas as áreas em que ele já desbravou, já roteou, já abriu estradas, e aquelas outras que ainda não mexeu, a área em que ainda não mexeu, devia devolver à comunidade. É um pedido deles próprios. Quando eu sou lá com Tupinga, é com a Tiso. Ndechio wada endo kutukwa tisala hacholo advogado kwenye tupingawe kwa tiso kubamula kamukwago. Ok, para terminar, continuamos a pedir a ajuda à ADRA, que tem estado a nos acompanhar o processo e se calhar outros intervenientes para ajudar a solucionar o caso. Papandula. Ok, obrigada, está apresentado. Talvez agora temos o caso dos estudos que foi feito nas Lundas. Acho que o nosso colega vai começar, talvez, a apresentar-se. Né? Obrigado. Chamo-me Armando Motondeno, acompanhado do meu colega Francisco Sacassai. Somos de mãos livres representados na Lunda Norte e na Lunda Sul. O estudo feito que queremos apresentar por enquanto é o estudo das terras no município de Saurim. Neste município existe umas 3 aldeias perto de uma barragem onde está cheio de pedras. Então, onde os chineses, umas 2 empresas chinesas, se chama GB, o outro CIC e Senoidro, e outra da Ineia e consórcios, uma empresa portuguesa de 7 cunhas. Estas 2 empresas são verdadeiras, que fazem um trabalho de partir pedras para construções das estradas, inclusive até habitações. Então, estas três empresas estão todas juntas numa extensão de 1 km², próximo de 3 aldeias. E estas 3 aldeias não se separam mais de 1 km, é a menos de 1 km, que esses bairros chamam-se Bairro Mandões, Caxita e Luenda, que ficam 25 km da cidade de Saurim. E os ocupantes, os proprietários desta terra no passado, pertenciam a estas comunidades que eu acabei de referir. Então, a população é camponesa, vivem na agricultura. Então, depois de desenvolver essas atividades todas, as três máquinas a funcionar simultaneamente, aquelas poeiras, resíduos de pedras, atingiam as plantas, até inclusive as pessoas e animais. Foi quando o governo decidiu. Portanto, a população reclamou, o governo afastou uma pequena parte da população a uma distância a menos de 1 km, muito próximo mesmo das mesmas máquinas. E também a maioria ficou mesmo próximo dessas indústrias. Então, aí o Estado construiu umas casotas de adobes sem condições próprias, são pequenitas. Chega talvez 25 ou 30 casas e que nós não contamos. E as poeiras produzidas espalham-se, atingem quase a mais de 5, 6 quilômetros. Aquela ventania assim que soprasse. E estas rochas que são exploradas é para construção civil, conforme já acabei de frisar. Depois destas estas poeiras, também as plantações de agricultura, tanto outras, também são afetadas. Tratando por efeitos provocados pela exploração, depois de 6 meses, os trabalhadores aqui que lá trabalham começam a vomitar sangue. E depois, em 2011, aproximadamente do mês de julho e o dezembro, acabaram de morrer 4 pessoas afetadas por esta poeira. Depois, também as crianças sofrem tosse, tanto como adultos também, a mesma consequência que sofrem por causa dessas poeiras. E tanto que por intervenção comunitária, tanto reclamaram as autoridades do governo da província da Lunda Sul, as respostas nunca foram satisfatórias. E não, o governo não coloca a população para dialogar e resolver aquela situação, para pôr a população num ambiente saudável. E esta preocupação que a população reclama muito. E, embora o governo provincial ou o governo provincial da Lunda só construa um pequeno posto de saúde com um enfermeiro e sem medicamentos, e são necessários os camponeses também recorrerem eles próprios comprar medicamentos. Então foi quando nós, Mãos Livres, como somos órgão de direitos humanos na defesa da cidadania, tivemos que fazer um estudo a esta área para virmos apresentar não só aos 8 de junho passado, tivemos que entrar em contato com a Delegação Provincial da Indústria para nos informar melhor como é que essas indústrias funcionam ali, que legalidade que tem. Mas a delegação nos responderam que não tinham nenhum documento formal que se legalizam aquelas indústrias, só se tudo centralizava pelo governo provincial, que é o dono que autorizou fazer aqueles trabalhos todos para a reabilitação das estradas. Por isso, a indústria não possuía nenhum documento daquelas indústrias para poder identificar quais eram os proprietários e que valores que gastaram no investimento daquelas indústrias. Para o Ministério da Indústria foi difícil para poder nos informar melhor como aquilo estava. Facto, nós tivemos que fazer este estudo conforme a nossa obrigação na qualidade de sermos coordenadores de Mãos Livres para a defesa da população. Então, tivemos que também, o convite que nos foi formulado, tivemos que marcar a nossa presença neste workshop. E para nós, agradecemos muito pelo este convite e nós por estarmos aqui presentes, informarmos a situação que passa com a nossa população. Em relação somente, tratamos apenas do que é o estudo que nós fizemos. Próximas oportunidades apresentaremos mais outros, uma vez quando nos forem convidados, estaremos juntos para informar aquilo que existe na lutação em relação às terras e os conflitos, a população com o governo, às vezes com mais certas empresas que exploram as terras, mas por enquanto o estudo que nós fizemos é este. Ficamos muito agradecidos. Obrigado. Muito obrigado. Creio que praticamente temos duas situações, um caso de aquisição de terra em que as pessoas perdem terras, e no outro caso é muito evidente os efeitos das atividades que se fazem sobre o território. Vamos dar a oportunidade ao colega da Willa. E depois vamos para a província do Kwanza Sul, ou seja, para vermos um pouco as várias dimensões de um problema que já é real, só que é pouco visível, né? Pouco mediático. Yeah. Muito obrigado. Eu sou de nome Caio Fabiano Chapuhilo. A princípio agradeço a amabilidade que a DW teve de nos convidar para participarmos nesse workshop tão importante, que é para podermos apresentar aquilo que é a nossa vivência tratando-se do município dos Gambos, que é localizado no sul do país, nomeadamente da província da Huila. Eu apresento-me nesse workshop como membro da comunidade. Nós viemos numa batalha em volta de conflito de terras, isto tratando-se numa extensão localizada no município dos Gambos. Este é um município com uma extensão de 8.150 km². Tem apenas duas comunas, a comuna sede e a comuna Xibemba. Essa comuna Xibemba que está afeta a área onde se localizam fazendas. E desde os princípios que nós não conseguimos memorizar, são terras vividas pelas nossas populações agropastoris e atividade a pastorícia e a agricultura de sobrevivência, é uma agricultura de sequeio. Sabemos que até 1966 existiu uma única fazenda denominada Fazenda Ximbolela, cujo dono falece aos últimos anos, que era o conhecido como Fernando Borges. E talvez a partir desses anos é quando se verificou o último ordenamento do território, tempo colonial já. E dali nada mais se fez, o que facilitou a penetração de muitos interesses, principalmente os agroindustriais, vulgo fazendeiros. Esses surgiram ocupando espaços que naturalmente por nós estavam distribuídos, segundo a nossa posição cultural ou tradicional. É conhecido que o município dos Gambos tem populações como os Ovangambwe, os Ovaimba, Mucubais, Mohakaona, Mumuila e, por último, os Umbundo e outros que vieram um pouco do norte da província ou mesmo do país, que também se tornam já criadores. É daí que a partir de 1998 começaram grandes ocupações dos espaços nessa área que é denominada Tunda dos Gambos. É uma área com características vegetais incomuns. Que nós, os autóctones, não utilizamos só como criação apenas, conforme foi visto ali, nós estamos radicados à terra, com os nossos usos e costumes, com as nossas tradições. Mas, como dizia já a partir de 1998, com grande afluência de interesses por agroindustriais, as pessoas foram sendo escorraçadas daqueles espaços. Surge a Fazenda Chore, ou denominada Rocha, que ocupa a área de transumância, indicada especialmente pelos Mucubais, Mohakaona, Hereros e outros que vêm da província do Namibe em tempos de extrema dificuldade. Então, aquela área ficou ocupada por aquela fazenda e as pessoas foram afastadas. Algumas fazendas, isso incide mais nos limites dos municípios de Kahama, Gambos e Xibia. Não se verifica tanto para os municípios de Kipungu e Matala. E essa localidade está muito mais encostada ao Parque Nacional do Bicuai. Então, o que é que se verificou? Depois do surgimento dessas fazendas, e é que algumas também estão mesmo já, ou ocupam parcelas do Parque Nacional do Bicuari, os espaços de transumância que eram indicadas para algumas populações também começaram a afetar as áreas do Parque do Bicuari. Isso criando assim já conflito entre a administração e os criadores. No caso de conflito, quando o governo reclama qualquer dia vedar a fazenda, aliás, o Parque Nacional do Bicuari, então os criadores ficam já sem espaço nessa altura. Já disse que são espaços que abrangem as comunidades que vêm das outras províncias até. A província do Cunene, nomeadamente o município da Kahama, e o município do Curoca. A província do Namibe, os que vêm do Virei. E nós mesmos dos Gambos. A situação toda a partir dali. Agora, na área divisória com o município da Chibia, também há ocupações das fazendas e o encerramento de algumas rotas de transumância, obrigando as populações a fazerem contornos de 20 a 30 quilômetros para encontrarem sítio de transumância. São encerradas as rotas e que as pessoas já não chegam aos cemitérios naturais, criando já cemitérios fantasmas e sem significado. Nós estamos ligados à terra porque aqueles nossos cemitérios, quando nós lá enterramos uma pessoa de referência, então imediatamente metemos grandes marcas que significam a vida daquele, o gado que teve, a sua riqueza, a sua economia, a sua família, enfim. São identificados por aqueles que conhecem. Mas isso já não acontece. São encerrados os abeberamentos naturais de gado. Já não temos acesso àqueles espaços que nós, ecologicamente, demos um equilíbrio natural, em que anos servem para produzirmos nova vegetação, ou vegetação mais forte, para o sustento do nosso gado. E anos também servem para nós podermos permitir a chegada mesmo de alguns animais, como elefantes e outros também, que não nos ajudam só também, quer dizer, são animais que, segundo a nossa cultura, ajudam-nos também a conservar a própria natureza, a própria vegetação. Porque senão vejamos que quando em alguns sítios estamos a notar que a vegetação já é caduca, então nós mudamos para outra área para podermos permitir alguns animais selvagens estarem ali a fazer os seus pastos e melhorarmos, termos um melhor equilíbrio natural. Isso já não acontece. Agora, no que diz respeito ao comportamento ou à característica dos agroindustriais ou fazendeiros, quase que não tem nada de criação. Alguns dados estatísticos que nós temos, eles têm menos gado que nós. Já por lá passaram algumas ONGs, por exemplo, como a ADRA, a ACC, uma associação construindo comunidades, que estão muito mais ao lado, ao nosso lado, portanto, com alguns DRPs, com alguns levantamentos, para justamente ou claramente apresentar aquilo que nós somos. E ultimamente passou lá uma ONG denominada GFA, que fez um estudo muito mais aturado, bom levantamento, bons dados estatísticos. É pena que nós não viemos dentro do programa desse workshop, senão traríamos mais materiais para podermos fazer demonstração. Fomos convidados assim, dessa forma, mas eu acho que o trabalho continua. Nas próximas oportunidades poderemos aparecer aqui com mais dados. Em suma, é isso que eu tinha que apresentar. para dizer que os tais conflitos de terra que se verificam é muito mais por ali. E tal como dizia o comportamento dos agroindustriais que são os fazendeiros, é mais negócio de terras do que a criação de gado. É o que sou natural mesmo de lá, e que hoje somos 52 anos de vida. A independência apanhou-me com 15 anos de idade. Tenho muita ligação com os meus anteriores, conheço e tenho motivos de causa para explicar. Conheço muitos que por lá já passaram, como fazendeiros, e que hoje já não são, são outros. Então, quando a pessoa se apresenta numa localidade como, com um objetivo de trabalho, por que que não continua ali até a sua morte? Como nós estamos ali contando os nossos trisavós? Então, o que se verifica mais é o negócio de terras, em vez de do uso ou da maneira como se, ele se apresenta. Passamos por promessas, que quando ali aparecer, vamos criar uma escola aqui, vamos criar, melhorar sítios para o abeberamento de gado, vamos evitar que os criadores façam caminhadas, enfim, mas nada se verifica. Depois deles conseguirem, talvez, os seus títulos e as suas concessões, tudo termina por ali. Já nada se vê. E para nós, vemos um pequeno confronto com a lei. A princípio, a lei 15, ou a lei de terras anterior, dizia que a terra era das comunidades. E nós já conhecemos, não precisamos de quem nos diga que a terra era das comunidades, porque nascemos ali, conhecemos nossos limites e tudo. Mas hoje em dia, a terra é propriedade do Estado. Sim, senhor. O Estado é que sabe a quem deve entregar as terras, enfim. Mas só que a fiscalização, a monitorização, o acompanhamento do uso dessas terras não se verifica. Senão não seria assim. Digo isso porque é propriedade originária do Estado e que mais tarde torna-se propriedade particular. Como é que eu tiro uma coisa, digo que isto é meu, depois entrego a quem para ser particular? Então daí a terra fica de propriedade de quem? É do Estado o nome, mas no fim veio tornar-se uma propriedade particular, tirando de uns e entregando aos outros. E às vezes entregar aquele que só tem objetivos de negócio. Eu não sei, os debates continuarão e eu no momento que irei também preparando ver alguns materiais que eu tenho aqui, porque conforme já disse o convite foi assim, muito, muito rápido. E, até aqui ainda muito obrigado. Bem, vamos ter agora a apresentação do Kwanza Su, né? Mas por favor, é importante fixarmos, né? Uma das coisas que o workshop tentava ver era os prós e os contras das grandes aquisições de terra. Vimos o problema do ponto de vista econômico, que as pessoas perdem a terra para cultivar, o problema do ponto de vista ambiental, que é os efeitos da forma como se utiliza a terra sobre as comunidades, e aqui vemos também o problema do ponto de vista sociocultural, né? Que são populações, criadores de gado, que fazem a transumância e como este problema afeta, né? Também tocou um pouco alguns aspectos ambientais. Vamos ouvir um pouco o testemunho vivencial do Kwanza Sul e depois vamos voltar ao debate.